vejo um monstro me encarando enquanto eu me vejo. Lavando o rosto ali na pia, às vezes percebo os meus olhos desviando de mim nesse espelho. E que já faz um tempo que eu nem me reconheço. Nessa multidão de trends, até me perdi. Mais de 1 milhão de friends que eu nunca nem vi. Será que é o feed ou o espelho que mente pra mim? Tantas visitas, o Insta, eu só me vejo sozinho. Mas vejo opiniões de tanta gente, é quem me prende. Gente que agradando ou não, no fundo mesmo nem li. Eu liguei demais pra ir, tão ocupado pra mim. Eu fui me ligar tão tarde, eu mesmo nem me atendi. Espelho, espelho meu, se me vê por aí, me devolva. Esse não sou. Mais de mostrar o roteiro perfeito, acabei virando figurante na minha própria vida, como alguém que trinca ela enquanto cuida da película. Será que somos o que somos? Que pensamos ou que o post mostra? Somos o que somos ou pensamos mais que o outro? Ou nos tornamos comparando com o que o outro posta? E se gostamos do que somos, por que tanto hesitamos em celular? Mas não nos aceitamos singulares como cromossomos. A vida é um chroma key que nós criamos. Estamos somente atuando. Espelho, espelho meu, se me vê por aí, me devolva. Perdido em tantos rótulos. O que não julgamos pela capa, idolatramos pela foto social. Não há um que esteja só tão intelectual. Daria um bom sol. Falando em stories, que oração, hora do post, hora da foto, o sorriso natural. Tanto quanto a luz do poste. Essa era que tem mais demanda do que post. E a meta de viver já nem cabe nesses post. Post, talvez seja como diz o Jorge. Eles dormem, comem, vivem, quer vencer, volta no work. Não para, corra atrás do sucesso igual gol. Se der conta, vai tá correndo sem alma. Tipo filme gold, tudo aquilo que eu escondo na hora de fazer o post. O espelho mostra todo dia e não há pior exposer. Eu vejo você me encarar por horas e ainda assim não me perceber. Sem máscaras você me vê agora, mas como um espelho esquece que me vê. Eu vi você botando a fantasia que você mesmo não aguenta mais. Os personagens que cê sempre cria, mas eu te vejo quando acaba a live. Eu vejo a história que você nunca contou no stories. Eu vejo sua pior versão, ainda que não mostre. Eu vi você postar que odeia a mídia e apagar porque não deu curtidas. Eu vejo como você se define, mas vejo a parte que não põe na bio. O TBT que tenta esquecer. Te vejo até quando nada dá views. Eu vi você buscar o controle em mão, cedendo acesso ao console em troca, mordendo a isca do que te controla. Configurou um monstro que te devora. Eu vejo a mente aflita, eu vejo o quanto erra. Eu vejo o quanto grita, eu vejo o quanto berra. Eu vejo o quanto luto, quanto busco, quanto reza. Ele só vê um MC, mas eu que vejo cessa. E ainda assim te chamo, o seu chamado de volta. Ainda assim eu te chamo aqui todo dia, todo dia, pra te mostrar sua real versão. Eu estarei aqui todo dia.